Rádio EMAP hoje. Estamos com uma convidada especial, não é? Não é, Poliana? É, sim. Pois é, vamos falar um pouquinho, né, Poliana? Você tá gostando da rádio? Estou. Tá gostando? Fala mais. O que você tá achando da rádio? Você tá curtindo a música? A música na hora do almoço? Curti. Pois é, então continue na Rádio EMAP, pessoal. Agora, a Amanda mandou beijão pra você e um abraço. Meio-dia e 12. A Rádio EMAP apresenta Ciência no Esporte. Hora de fazer o para casa. Aqui, o seu horário de almoço fica mais gostoso. Almoçando com música. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. O seu quarto, porque se toca. Gente, quem for terminando de almoçar, escovar os dentes, hein? Passar fio dental, deixar os dentes bem limpinhos. Faz bem, não para só para a sua boca, mas para todo o seu corpo. Vamos lá, gente. Isso mesmo, não se esqueça. A Rádio EMAP apresenta Contando nas Ondas. O tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo. Tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Ó, gente, quem não escutou o recado da Amanda pro Neném, pro Gleison, você é mó paia. Passado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu sou a Laura e também rimo nas ondas da Rádio EMAP. Hoje tem sexta legal lá no Centro Social, não se esqueça, hein, pessoal. Meio-dia e 38. Vai gostosa. Well, let's give them what they've been waiting for, baby. I know I shouldn't have kept you waiting. It's low, so in case you ain't know, so. But I'm here now. Britney. And I'm worth it. Agora vamos curtir Britney Spears. Everybody else on the earth may hate. They can blow me like candles on a birthday cake. Agora, pessoal, o Pedro vai cantar uma linda música em espanhol para a gente. Canta aí, Pedro. A mi mono le gusto la lechuga, plancharita sem uma só laruga. Ela come com salsa e com limão, muito contento sentado em lembecon. Pois é, pessoal, ele cantou tão bonitinho, é meu filho, tá vendo? É, nossa, queria ganhar também, hein, Pedro? Parabéns! É isso mesmo, gente. Pense bastante no que vocês vão fazer amanhã. Aproveite bastante. Estudem bem isso, para não tomar bomba no final do ano, hein? É isso mesmo. Tchauzinho, viu, pessoal? Tchau. Então amanhã, a gente... amanhã não, segunda-feira a gente tá de volta. Integrada, a rádio que educa.